Mais um dia soldado, eu tô de pé, tô na luta. Jesus é minha armadura e a arena é as ruas. Me protege daquele que só deseja meu mal. Derrota o inimigo que sonha com meu final. Mesmo no vale da sombra, ilumina o meu caminho. Senhor, guiando meus passos, seja o meu destino. Faz de mim instrumento onde eu possa estar. Que através dessa rima, vidas possa resgatar. Pois traficante temido, dono da boca de fumo. Vou ver pregando evangelho e dando seu testemunho. Perdoa o homicida que tirou várias vidas. Arrependido, convertido. Hoje a arma é a Bíblia. Lembra da mina da esquina fumando um de ciclone. Hoje louvo o Senhor no púlpito com o microfone. Pra Deus nada é impossível, sempre a solução. Pra nós a missão é além, é resgate e salvação. A hora se aproxima da segunda vinda. A profecia se cumpre, hoje é o grande dia. Vim buscar os humildes de todas as quebradas. Vinde a mim quem tem sede, eu sou resgate a palavra. A hora se aproxima da segunda vinda. A profecia se cumpre, hoje é o grande dia. Vim buscar os humildes de todas as quebradas. Vinde a mim quem tem sede, eu sou resgate a palavra. Na favela, palavra sagrada, com rima pesada. Realidade relatada, várias vidas restauradas. Minha missão, faço mesmo de coração. Mandando ideia certa pra traficante, ladrão, ejão. Jesus veio mesmo, foi pro pecador. Veio pra aliviar a dor desse povo sofredor. Veio pras minas que tão na casa de detenção. Veio pro menor chapado de oitão na mão. Veio pra curar, transformar, sarar as feridas. Pois entre sangue e treta eu tiro Jesus e a saída. Então me diga você que gosta mesmo de julgar. Se não for Jesus, quem essas vidas ia transformar? Fica sabendo, a Bíblia não é carteirinha de cristão. É o manual da vida, ensinamento para a salvação. Tô na missão, entre becos e viela, levando a palavra que transforma, cura e liberta. O dia está próximo, Jesus irá voltar. Cabe a você acreditar ou não acreditar. A hora se aproxima da segunda vinda. A profecia se cumpre, hoje é o grande dia. Vim buscar os humildes de todas as quebradas. Vinde a mim quem tem sede, eu sou resgate a palavra. A hora se aproxima da segunda vinda. A profecia se cumpre, hoje é o grande dia. Vim buscar os humildes de todas as quebradas. Vinde a mim quem tem sede, eu sou resgate a palavra. Ele é o resgate a palavra, a salvação, a razão. O ser humano perfeito, fonte de inspiração. Que não falhou, não deu mancada. Sempre esteve presente na minha vida e na sua. Incansavelmente, infelizmente o ateu não sente o mesmo que nós. Pois se sentisse, saberia que não estamos sóis. Ele tá lá na tristeza, também na alegria. Ao lado da mãe que chora na hora da despedida. Se parar pra pensar, às vezes somos egoístas. Esquecemos que Deus é amor, também justiça. Das garras do inimigo, Senhor me resgatou. Pois o rap é minha vida e por isso aqui estou. É desse jeito, um louco sem sonho, desesperado. Um viciado na droga, refém do crime e do tráfico. Não importa, parceiro, o grau do seu sofrimento. A fé é a solução, sou testemunha, vai vendo. A hora se aproxima da segunda vinda. A profecia se cumpre, hoje é o grande dia. Vim buscar os humildes de todas as quebradas. Vinde a mim quem tem sede, eu sou resgate a palavra. A hora se aproxima da segunda vinda. A profecia se cumpre, hoje é o grande dia. Vim buscar os humildes de todas as quebradas. Vinde a mim quem tem sede, eu sou resgate a palavra. A hora se aproxima da segunda vinda. A profecia se cumpre, hoje é o grande dia. Vim buscar os humildes de todas as quebradas. Vinde a mim quem tem sede, eu sou resgate a palavra. A hora se aproxima da segunda vinda. A profecia se cumpre, hoje é o grande dia. Vim buscar os humildes de todas as quebradas. Vinde a mim quem tem sede, eu sou resgate a palavra.